Rádio A Voz do Oeste, a sua mesa de Mato Grosso. Você está na sintonia da ZYI385, 1.170 kHz, AM Rádio A Voz do Oeste, a sua mesa de Mato Grosso. João Batista Borges, bom dia, João Batista. Bom dia, meu capitão. Bom dia a todos os ouvintes da primeira SBO. Para nós é uma satisfação muito grande. Desde Cuiabá, Baixada Cuiabana, Mato Grosso, Brasil e o mundo ganha hoje um dos maiores presentes do rádio. Né? Nós estamos trazendo aí de volta uma das vozes que aí clamou aí 37 anos, né? Essa voz estava estacionada, mas com vocês hoje ela volta, com vocês vem aí o programa Onda Policial, Luiz Mar, com vocês. Cada guerra que passou, o nosso país está assustado com a violência urbana. O nosso estado contempla esclarecido a violência dentro do mundo. A nossa vida.